O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Luxo CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Zé Maritoma, vamos lá! Começando nesse clima aqui em Marituba, nesse clima, acho que marcaram na época, é nessa pegada aí, Lúcio CDs gravando tudo, e tá chegando o nosso bloco do Chifrão, viu gente, 2020, vai ser muita onda, vai ser pressão total, lá na Vila Sorrindo de Guaraci, dia 23, domingo de carnaval, José chegou, valeu Toninho, vamos lá, alô Marituba, Aile de Josias, Zertona no animal. Só pra relembrar. Cuida bem de mim. Sou um homem sério. Quero com você. Ao seu lado está bem. Vivo a sonhar. Já! Espero. Vou voltar. Faço melhor. Reidinho na época. Boradinho, vamos lá. Eu escrevi seu nome sobre o meu. Viva sonhar como um caracol. Vou te pedir que nunca me deixe. Quero escutar mais palavra de amor. Minha amiga Dona Lúcia aqui com a gente. Alô, Dona Lúcia. Meu parceiro Ney, o homem da Cerola. Lá na Beira Verde. Aí com a gente. Vamos lá. Dona Pontiola. Jacaré, a festa super lotada, todo mundo agarrado, dançando tecnobrega, fazendo seu cadeado. Era um empurro, empurro, um bate bunda com bunda, a festa tava legal. Um dia absoluto, aí meu parceiro Cachorrão da cidade, a saudade, meu parceiro Chico, aí com a gente, obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Uma linda mulher, que me veio um cidadão, parecia uma... Cadê o parceiro dele? Na festa do Jacaré. Alô, Marituba! Ele pisou no meu pé. Jacaré. Ei, meu irmão, não pisa no meu pé, pisa na barata. DJ Josias! Ai, caramba! Quem manda, sou eu, mano, sou! Caramba! Oi! Ai! Oi! Caramba! Pisaram no meu pé! Pisaram no meu pé! Pisaram no meu pé! Meu parceiro Loro, o homem da sorveteria! Martins! Aí com a gente, obrigado pelo carinho! Um abraço pra você! Vamos daqui! Bora! Um empurro, empurro, um bate bunda com bunda. A festa tava legal, ninguém parava de dançar. Logo eu fui me dar mal. Estava na minha praia, curtindo a nova onda, indo a favor da maré, com uma linda mulher. E me veio um cidadão, parecia uma carreta, dançando que nem tem medo na festa do jacaré. Ele pisou no meu pé. O homem é bom. Baleado, baleado, Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Minha gatinha não quer mais saber de mim. A galera tá falando que ela não tá mais afim. Aonde eu moro, o aluguel já vai descer. E a pizzaria 81. Não dá cidade. Cidade nova aí com a gente, obrigado. Passando Marcão, o homem do agro. Alô, Marcão. Tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Com meus amigos que saem pra beber. Eu passo, vira a cara, outros fingem não me ver. Aonde eu passo, ficam a me apontar. Lá vem aquele cara, não vai dar pra pendurar. A luxuosa. Tô que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio. Vídeo lanchonete já funcionando, mano, soba. Aí o Vatapá e também um tacacá. Sabando Pará. Aí com a gente. Eu era titular. Mesmo lá, professor Ronaldo. Deixando eu ficar. E no banco a minha conta estourou. Vai na brecha. Meu talão de cheques o gerente cancelou. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Baleado, baleado. Eu tô sentindo que eu tô meio baleado. Levinho e o tecnobrega do baleado. Do Diel, já funcionando tudo no vapor, papai. Segura! Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito que tudo acabe assim. Te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem, sem teus beijos eu sofro. Tô passando o Dieguinho da Alcaida, já nos assessorando. Tá por aqui. Alô, Dieguinho! Eu nunca imaginei que alguém me amasse como você. Meu parceiro, o Arara da TF. É por isso, meu amor. Aí, a gente, Arara. E eu luto por. Alô, Chibel! É sim. Eu mudei só pra te fazer feliz. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Ei, Badeco! Eu não vou te deixar nem te perder. Sem o teu calor, eu tô passando Tarta, o homem da Raulã. Igual a gente, Tarta. Ele tá na sua comitiva, já aqui na comissão de frente. A nossa carroça. Um abraço pra você. Para Pedro. Alô, Wesley. Meu amigo Carlos, Adriana, Rosa, Tida. O Edson curtindo a carroça. Aqui do Paraíso, obrigado. Tecno Show e ponto final. Eu não vou te deixar nem te perder. Pois sem teu calor, eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor. Pois eu faço o que for, meu bem. O CD do Toninho já circulando. Gerson Fortaleza, um abraço, Gerson! Opa, opa, opa! Pra detonar, pra detonar, pra detonar, pra detonar! Linda apresentação, Marituba! Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema, sei que você vai gostar. passando 40 horas. É a top pista, papai. Vem embora. Vai. Essa aqui é pelo menos uma fatia. Tava espetacular. Dance. Dance no Ipanema. Vai. Banda, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. Uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. E o parceiro Dodô GDA. Lavadeira. E o Mateuzinho aí com a gente. Ela, aí Dodô. Ela, um abraço pra você. Lavadeira. A gente tá chegando a tardezinha do Josias, viu? A tardezinha do espetacular. Dia 5 de abril, lá no Casota! O aniversário do Breno vai acontecer no Casota! Cinerama e carroça e mais um Rádio do Samba! Quando ela acordava, sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Quando ela acordava, sua cara amarrotada, não tomava banho de mucura, ela cheirava. Dona da Noite! Mexe lavadeira vai, mexe que tu fede até demais. Mexe lavadeira vai, mexe que tu fede até demais. Vem, vem, vem pra balançar. O planeta tecno, ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Vamos lá, gatinha, vamos balançar. Se liga na batida, tecno do meu Pará. Vem, vem, vem pra balançar. Que a festa é nossa e não pode parar. Grande Ari Variedades. Aí com a gente, um abraço ali. Som da nova onda do Pará. Libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa é nossa e não pode parar. DJ Josias. E tô na comitiva lá de Salva Terra, Sori, Cachoeira do Arari, minha amiga Rosa, Josi, Eliane, também a Kelly e a Dani, a Milena, todo mundo junto, misturado aí com a gente. Um abraço pra você. A galera se agita e começa a passar. A batida é tecno, DJ não para de tocar. Aquele parceiro com a gente. Alô, alô. Aqui com a gente, só na malha. Bate, bate, se derrubar é pênalti, vamos lá. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer. E amanhã tem o nosso encontro lá, na Via Show. Se você é a segunda do Real. Amanhã, segunda na Via Show. Vamos. Será que um dia você irá me amar assim como eu te amo? Só o tempo poderá dizer se você vai me querer. Bate, bate, bate o meu coração. Bate, bate, bate o meu coração. Aí, segundo as informações da Boca Miúda, Castanhal já sai na frente, 1 a 0, viu? Vem embora. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Alô, Marituba! Chocolate! Olha o parceiro Chocolate! Aí do Interlan! E a galera Sandra! Aí, com a gente, obrigado. Tá com o time lá do 40 horas. Um abraço pra você. Aí, Loro! Vamos lá! Aquele grito do Vanes. Bora, Vanes. Vai. Tecno Show. Emocionando você. Só pra relembrar. Homem é louca paixão. Sempre acelera o coração. Só de pensar no nosso amor. Promoção, hein, gente da Rádio Raulan, a primeira do Pará. Promoção, hoje aqui no Paraíso. E essa dupla inseparável, Cheguinho. Meu parceiro Gel do Mel e o Raul. Tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Vamos! Vamos, Marituba! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Easy uppercut. Easy uppercut. Easy uppercut. Easy uppercut. Notice on this pad, I have a much deeper voice, like it's coming out of a much bigger person. Check out pad 5. Enfurecido. A luxuosa. Silva da Marambaia, o homem da beleza, hoje na carroça. Chegou, Dinei! Silva da Marambaia da na área, meu irmão! Bora, passarinho! Pra relembrar, pra relembrar! Meu parceiro Marcão! Anda. Lá do Bloco Alho aqui com a gente! Alô, Marcão! Um abraço do Josias, meu irmão! Tá chegando o Bloco do Alho, hein? Com muitas atrações! Vai ser porrada cega esse ano! Alô, Marcão! Presente os braços, quero estar onde nem por um minuto. Lá, o paredão treme-treme. Super pop. Crocodilo. Vai ser uma loucura. Professor Ronaldo, um abraço. Oh, sorry, my love. The post land in just a moment. Telefone-me. Telefone-me. Telefone-me. dia 7 na casa de São Local. Aí tem um Siqueirão, Pássaro Fênix, o Mega Turbão. Aí chama louco. A noite está bonita, a lua brilha no céu. Estou pensando em você, meu doce mel. Telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me. Eu fico em ti pensando, o tempo bom que passou. O destino foi cruel, ele nos separou. Telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me. E a pizzaria Oitentão, a maior da Cidade Nova. Um abraço com muito carinho. Alô, Dieguinho. Bora passear, Dieguinho! Bora passear, Dieguinho! Amigo Ademar Júnior! Alô, Ademar! Olha aquele mexão, Dieguinho! Aquele mexão! A noite está bonita, a lua brilha no céu. Estou pensando em você, meu doce mel. Telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me, e agora estou pensando, e agora estou pensando. Esportivo online do Brasil. Faça suas apostas, gente, e ganha um dinheirão. Meu parceiro Afonso e o Thiaguinho. Alô, Thiaguinho. A nossa Unibet 91. Alô, Thiaguinho. Rocino se brotei. E fez me apaixonar. E agora estou tão só. Estamos aqui hoje em Marituba. E sempre a gente fala aí da nossa loja Fortaleza. Fechada com os Josias. Loja Fortaleza. É a loja das celebridades. Você encontra a melhor marca de todo mundo. Pitbull e a Hello Jeans. Vem pra cima. Loja Fortaleza. Lúcio CDs. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Pensando em breve, você não vai querer voltar. Eita, eita, eita, eita, eita. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Bora que é brecha. Atendimento sempre especial. Papi Dance é que eu vou dançar. Papi Dance. Yeah. Papi Dance. Yeah. Papi Dance. Chegando o lançamento do Celta Prime. Celta Prime chegando, hein? Vambora! Segura! E a nossa sabadaria Dom Lázaro, hein, Marcelo? Sabadaria Dom Lázaro, o nome da emoção. Vem embora, vem embora! Vambora! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Bora, Silvão! do Toninho, já não manda o maluquinho, circulando. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você dançar. Da pizzaria 80ão. É a maior da cidade nova aí com a gente. Pra fechar, ô Vinícius. Bora, Marcelita. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Eu vou curtir com a equipe 100%. Automotivado Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. A dona da noite chegou. Automotiva 100% do Pará. É o parceiro Nico da Força. É qualidade. E a família Batista. Assim, é sucesso. Bora, Lázaro. Pra dança. Sucesso pra dança. Demais. Ativa Produções e Ronde Dias. A nova geração. Da nova geração. Nova geração. Nova geração. Nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova, nova. Semana é diversão, balé Arandelizeu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Então meço, toda semana é diversão. Balé Arandelizeu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O Barneário Delizinho, não tem comparação. É o ponte da galera que anima o povão. A festa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando, fazendo você dançar. O Barneário Delizinho, não tem comparação. É o ponte da galera que anima o povão. Aqui no Paraíso das Pernas hoje. Eita, domingo gostoso em Marituba. Fazendo você balançar. E de Augusto. E de Augusto, saudade, esposa Jane. Agostina Carroça. E de Chocolate, o nome da emoção. Alô, Sandra. Aqui com a gente, obrigado. Elias Maluco. A cada dia que passa, conquistando você. E começo toda semana em diversão. O balneário Deliseu é que arrasta a multidão. É o ponte da galera, indo pra lá. O show que não conhece, então começa a rolar. E começo toda semana em diversão. Balneário. Eita, CDzão de Marituba. Lúcio CDs gravando tudo, irmão. Vamos lá. Ele é do Pará, não do Pará. Meteoro, meteoro. O parceiro Alexei, o nosso camarada do pop aí com a gente. Obrigado. Gostoso, gente. É aqui, Marituba. Segura. Ele é o comparado do Pará. Meteoro. Curitiba, lá de Garapé Açu, meu parceiro Jackson. Alô, Gessel, Jackson, Eliana, Adriano, Jefferson. Tá aí com meu parceiro Tarda. Obrigado pelo carinho, abraço pra você. Senhora Marituba! É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Dimensão Eclético pra você. Repertório novo do Maral, menino. Respeita a vida. Solta o som do peito do menino. Eu prometi não mais te procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga a saudade da gente, amor. Meu amigo Ney, o rei do balde, sua esposa Giza e os amigos aí gostando, do ladinho do curral do dia. Me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Meu amigo do cachorro lá na vila, esse é o grande amor, obrigado. Me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Marituba! Rapaziada de São Paulo, galera do Maranhão. Tamo junto. Abre o som do paredão, bota a barão pra tocar, babá. Eu te falei não mais te procurar. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool para Bandeco, a saudade para Bandeco de amor. Sábado de aleluia, chore, Bandeco. Amor, yeah. Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te... Pega o parceiro Fumaça na área, meu. Já que me ensinou a ver. É doida. Bora, Fumaça! A sofrer, me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Bora, parceiro B, faz até de... Iracema, musa do Juru. A beijada tá rolando e vai. Os paredão tão tocando. As meninas tão descendo e os cabra tudo olhando. Desce! Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Com a butina de couro, com a caneca na mão. O chapéu tá na cabeça e as meninas topando o chão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Cavalo pra curtir no paredão. Desce o cavalo pra curtir no paredão. Meu parceiro velho, juntamente com o seu grande amor, só na manha, curtindo esse domingo. Alô, Wesley! Fala, minha presidente, alô, Marcelinho, alô, Marcelinho! A batejada tá rolando e os paredão tão tocando. As meninas tão descendo e os cabra tudo olhando. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Cavalo pra curtir no paredão. Com a butina de couro, com a caneca na mão. O chapéu tá na cabeça e as mina tomando chão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir no paredão. Desce do cavalo pra curtir. Todo parceiro considerando Fumaça. Desce aí, meu irmão. Cavalo pra curtir. Bora, Fumaça! Oi! Semana que eu tô te ligando e você não atende. Olha o Bandeco do Justiceiro. Aí! E você não. Alô, Anderson! Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda. Mais uma cerveja. E hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, E hoje é aniversário da Silvia e de sua irmã, a Sandra. Aí com a gente, feliz aniversário, Silvia. Um abraço. Hoje não tem saideira. É mais uma semana que eu tô te ligando e você não atende. Eu te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Bora, Marituba! Quer machucar, machuca. Já já tem aquela saudade. Você dançar bem agarradinho. Desse jeito você vai. Fala, Silva! Tá com a minha vida. Como é que tá o coração? Ali. Alô, dono do bar. Puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar. Puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Vai balando. Eita louca, tô brincando com o bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Vem agora. A dona da noite chegou. Desce a bola gostosa, então é melhor. Pega um jeito, se eu passar arrasando, não fica. Tá, tá, tá. Desce a bola gostosa, então é melhor. Tá chegando o bloco do Chifrão, gente. Edição 2020. Mas chama a loucura e Guaraci, papai. Não vou mais parar. Vai, segura. Vai, malandra. Eita louca, tocando com o bumbum. Com o bumbum. Vai, malandra. Eita louca, tô tocando com o bumbum. Vai, malandra. Eita louca, tô tocando com o bumbum. Eita louca, tô brincando com bumbum. Vai, malandra. Eita louca, tô brincando com bumbum. Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção. Cê aguenta, se eu te olhar, desce com cara até o chão. Desce a bola gostosa, empina melhor. Pega um jeito, se eu passar arrasando, não fica. Tac, tac, tac. Desce a bola gostosa, empina melhor. Pega um jeito, se eu passar arrasando. Segunda-feira, gente, nosso encontro marcado, Senadinho. É na Bia Show. O nosso encontro é nossa segunda-feira. Uma loucura, papai. Vai, malandra. Eita louca, tocando com o bumbum. Com o bumbum. Vai, malandra. Eita louca, tô tocando com o bumbum. Vai, malandra. Eita louca, tô tocando com o bumbum. Então, por aqui, Diego, meu parceiro Xavier. O Ailton. O Nego Ney. O homem da Natura! Aí com a gente! Bora, Marituba! Ei! Vem pra carroça! Vem fazer o Chifrão! No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará! E a saudade chega! Quando a gente se encontra, tanta coisa passa no meu pensamento. Tanta paz no seu sorriso, que é tudo que eu quero e mais preciso. Eidinho, vejo nele a liberdade de um amor que vai ficando cada vez maior. E você sorrindo diz que a a gente pode ainda fazer bem melhor. Parceiro Júnior Faro, aí com a gente, só na manhã, né, Júnior? Eu também tive meu parceiro Humberto, Intimidade Bolinha, aí com a gente, obrigado. E aí você vem, Curral? E aí você vem e me dá um beijo. Vamos, Marituba! Vamos lá! Desse jeito eu ainda acabo louco. Tanto espaço pra esse amor é muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Parceiro Denis da Ceasa, juntamente com a Gleice, a Mandinha, aí todo mundo junto e misturando hoje aqui. Tá dando aqui passando com a gente, obrigado. Que lembra um filme. Ei, Anderson. Tão antigo. E aí você vem e me dá um beijo. Meu amigo Alfredo. E também a Cássia, lá do Carinça, daí com a gente. Abraço, Alfredo! É muito pouco, que eu nem sei se no meu peito cabe mais. Oh, que eu nem sei do que esse amor pode ser capaz. Oh, oh. Fumaça, parceiro de velhos carnavais. Hoje tá recordando, meu irmão. Já vai, Fumaça. Vira bebê. Ele bebê. E cante uma canção. Hildo Correia, nossa comitiva aí com a gente. Que fala de Brasil Novo, Magalhães Barada. Vale do mar. Alô, bebê. E fale da vida. E de Deus. Diga que você pretende tudo deixar, que só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar, que tenha um barco para pescar, olhar ao olha só! Que fique bem longe. Oi! Da confusão. É o Marajó. Da vida agitada. Da poluição. E a tarde quando. Amiga Laís, também a Bete. A Carol. Lá de Capanema. Tá aí com a gente, um abraço no você. Vou lhe pedir. Vamos! Vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir. Vira a viola e cante uma canção. Tá passando o tio Léo. Alô, tio Léo. Tá no CD do Josias. Um abraço pra você. Bora, tio Luxo. Diga que você pretende tudo deixar aqui. E só lhe interessa da vida poder me amar e ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. E ir morar comigo numa ilha deserta em alto mar. Parceiro bombado ali pela retaguarda. Aí eu te pergunto, Marituba, é sim ou não? É sim ou não? Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria. e nem me programar, feito um computador. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente, que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Como é que tá um CD, Vanderlei? Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Paraíso das Pedras. Não, eu não quero brincar nesse jogo obsceno. Eu não quero provar nesse doce veneno. Pensa numa música que o Josias já falou, meu irmão. Por uma noite só. Tem que estar no CD do Josias. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te... A Carroça da Saudade. Te beijo e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida. A sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Abraço, dona, essa galera que chega junto hoje aqui no Paraíso das Pedras. Todos os fã-clubes, equipes, muito obrigado. Sinto-se abraçado pelos Josias, vamos lá. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente, que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar desse jogo obsceno. Eu não quero passar no Diel da Paloma. Vamos, Diel! E morrer de prazer por uma noite só. Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. O homem da Feira Verde, aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você, falando em feira. Meu parceiro Denis da Ceasa. Parceirão do Josias aqui com a gente. Alô, Denis! Mais eterna, mais louca. Sai que é sua, papai. Mais doce, atrevida. Marituba! Eu quero ser. E aí, Tarta? Linda apresentação, Tarta! É. Vem me ensinar como se amar. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Aí, Marcão, não esquecendo que dia 5 de abril, viu, Marcão? Meu amor, o festão do meu aniversário. A tardezinha do espetacular lá no Casorda, papai. Bora, Marcão! Vamos lá! Diz pra mim que eu. E você no Careca e o Rato. Aí, os amigos de lá de Benfica. Meu amor, aí com a gente. Quero você. Bora, Fumaça. Longo bem. Bora, bebê! Bora, bebê! Amor e loucura. Ah, ah, ah, ah. E segundo as informações da Boca Miúda, Campeonato Paraense, viu? Paysandu e Castanhal. Castanhal saiu na frente e o Paysandu acaba de empatar. 1-1, papai. Em cima do lance. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia. O empresário Ney. Sentimento, meu amor. Quero você. Um longo beijo. hoje caiu na brecha. Mente, um sentimento aceso. Falta de comunicação. Quero você num mundo beijo. Vamos lá. Amor. O homem é bom. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo. Meu parceiro Ray Costa, beijos. O nome da emoção, Brasil. Alô, Ray. Minha mulher. Um abraço dos seus dias, vira você, meu irmão. Bora, Marcão, bora, Marcão. Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar minha foto, fazer o que você quer. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por você. E hoje é aniversário da Silvia. Parabéns pra você, Silvia. Meu amigo Tarte, tô na comitiva. A de Brasil Novo, Magalhães Barata. Agora aqui, passeio de luz aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Minha amiga Lana tá aí com a gente, aí Lana. Mata meu desejo. Alô, Lana! Deus beijo. Feliz da vida. Nossa, alô, um abraço pra você. Que faço minha mulher. Para sim, né, Lana? Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Tá igual rabo de porco, mano. Tudo de eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você. Só pra recordar. Tudo de eu te amar. A saudade desse grande amor. Os meus olhos buscando teus olhos morenos. Se fez tão pequeno diante. Professor Ronaldo. Sonhador. Aí, professor Ronaldo. Alô, Silva. Oh, oh. Silva da Marambaia. Yeah, yeah. Juntamente com meu parceiro Ney, pouco, o homem da cerola da Pena Verde. Vem com a gente, Ney. Simples bilhete que. Um abraço, minha irmã. Que fomos amantes e somente nós fomos cúmplices. Amiga Pati, o nosso carroceiro sem fronteiras. Também. Cleide, parceiro. O parceiro Denis. Parceiro de velhos carnavais aqui comigo. Alô, Denis. Me surpreendeu. Alô, Denis. Você quem voou e quem. Ficou, fui eu. Ei, Daniel! Yeah, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou, fui eu. Duas taças trincadas. Ei, pra Gilgênio, o Daniel já me confirmando. Semana Santa, sábado de aleluia e sonho, viu? Minha viola. Me confirmando. Não doeta mais. Vanderlei, toda a equipe cai na brecha, no mente contínuo. A Marcelinha. As cores confundem. O Wesley também. Os meus olhos tu. Inclusive vai rolar aquele almoço em comemoração ao aniversário do José lá, viu? Hoje eu sei, meu amor, não me ama mais. Mas como até um boi. Vamos lá. Yeah, yeah. Oh, oh. Xerongado da fazenda lá. É que agora há pouco me lembrei de um simples bilhete que peguei. a dona da noite chegou. Nós fomos cúmplices nos nossos lençóis. Fomos tão fiéis, também infiéis. Simplesmente tímidos na situação. Achando o Tiagão, galera, GDA. Fumaça. É por aqui, só na mãe, o bebê. Alô, bebê. Bora, bebê. Hey, yeah. Oh, oh. Você quem voou e quem ficou fui eu. Não deu uma tela gada agora escutando esse som. Irmão, pelo amor de Deus. Teu olhar, ah, esse teu olhar vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar, ah, esse teu andar vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Você não tem coragem de. Aí a Nádia. E também Irá de Luxo, tá aqui com a gente, obrigado. Então me abraço pra você. Com o olhar. Segura! Marituma! Você não tem coragem de me chamar. Pra me atormentar, DJ Josias, o espetacular. Olhar, ah, esse teu olhar teu andar, ah, esse teu andar. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o parceiro Marcão. Grande Marcão do Alho, aí toda a diretoria. Aí do Bloco Alho. Você, o melhor bloco de Marituba, aí com a gente. Abraço, Marcão. De e o Paraíso é um dos patrocinadores do Bloco Alho. Então, abraço, meu irmão. Pra me atormentar. Luxuosa Carroça da Saudade, seu novo visual chegou.